3520, controle. O filme é restrito 190, né? O autorizado final 290. Mostra aqui a autorização do solo e na sua ficha. É nível 190, foi autorizado nível 290 também. É, eu cotejei com ele o 290. Tranquilo, que até na ficha posta do sol, é 190, vou chegar com o centro aqui. Por favor. Eu não lembro que consta lá no 190. informação, o senhor deseja agora o número 290? Passando, se puder coordenar com a Centro 290. É, trata de coordenação. Autorizado 290, 3520. Centro 386, controle Salvador. Acende a identificação, você vai ver chegada a marca, onde o pivô 050, ajuste o altímetro no 098. Então, 3520, chama agora o centro de 5126-85, alternando 25-45. Acerte, bom serviço, tá, 3520. Então, 38 no mês, está autorizado a sinal para o segmento LS, que se chama 0, de separar 2 no flash, altímetro no 0 no 8, reporte estabilizado. Salvador, Guarulhos, 360, Túbulo 2, Tobaté, decola, pico canal 0, curva direita, da Eolida Motiva, controle 1208, 5120. Sensorizado em voo 360 para Guarulhos, Atendulo 0, Taubaté. Decola da 1-0, curva à direita, saída da El, transição lenta, com a Motiva. 5-1-2-0, transponder, 208-0, controle, gol no 1-7. 5-1-2-0, confirmando, chame fã. Chama pelo fã, 1-1-7. Torre Gol 973 do 111, solicito puxa e acelamento. Autorizado, time taxi. Autorizado, chão para taxi. Alfa Romeo 7386, 816. Chamando a Tony 1, 18, 95. 295, obrigado, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, tá 3816. 3216, pouso autorizado, pista 90, vento 970 graus, 90. Bom, no 173, solicito táxi 152 a bordo, 4 horas e 18, o galeão é alternado. Táxi autorizado, DJ Alpha está ponto de espera, no ponto de espera, chame pronto. Do 173. DJ Alpha, ponto de espera da 10, chame pronto, 173. Autorizado a alinhar e manter. Alinhar e manter, bom, 173. Nós liberdade de primeira direita, táxi via Alfa, reporte antes do táxi de leite. Alfa dessa FDS, até o 173, decolagem autorizado, 170 graus, 109. Tiro decolagem, voo 173, a 190. 1173, chama agora o centro Recife, 125-1, altando 133, décima 95. Esse conto 3395, volume 73, bom dia. Saulo é o Sam, Mike Yankee Golf, e autorização de reboque da ponte 3 para o 4-3 da posição 3 Lima. Mike Yankee Golf, é isso? Mike Yankee Golf. Boa noite, Mike Yankee Golf, prossiga. É, pedindo autorização da posição 3 para o 4-3 da posição 3 Lima. O Mike Yankee Golf está no pátio principal, portão 3, que é reboque para o pátio 3, é isso? Isso, é o pátio 3 da posição 3, Lima, do pátio 3. Mike Yankee Golf, autorizado do portão 3 do pátio principal para o pátio 3, mantendo escuta constante, chame o término. Ok, obrigado. Salve Salvador, eu tenho Mike X-Ray Alpha. Mike X-Ray Alpha, prossiga. O X-Ray Alpha na posição 14, solicita autorização para girar motor em marcha lenta para teste. Mike X-Ray Alpha, giro de motores em marcha lenta na remota da parte principal, é isso? Afirmativo, posição 14 do parte principal. Isso, por gentileza, coordene com a infra-aérea, me chame de coordenado. Confirmando já coordenado com a infra-aérea, ok? O Sol então está ciente, chame o término Market Alpha. Market Alpha, obrigado. Mike Yankee Golf, informando o técnico do reboque. Obrigado, Golf. Obrigado, bom dia. Bom dia, Tutano.